A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vamos dar início ao 30º programa, à Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Ficamos desde já com a boa sugestão musical de João Oliveira. Witness é o 5º álbum de estúdio de Katy Perry. Seu lançamento está previsto para ocorrer a 9 de junho de 2017, através da Capitol Records. Primeiro single, Chained to the Rhythm, foi lançado às 10 de fevereiro, sendo seguida da faixa Bon Appetit, divulgada a 28 de abril. Yeah. Katy Perry. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a Francisca Rodrigues. Ritmo de consumo anual dos portugueses gera 453 kg de lixo por pessoa. Os dados mais recentes, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística e pela Agência Portuguesa do Ambiente, são de 2014 e revelam que, nesse ano, Portugal produziu mais de 4 milhões e 700 mil toneladas de resíduos. Só que mais de metade foram para os aterros sanitários. Apenas 48% do lixo produzido foi para a reciclagem. o que significa que 52% dos portugueses preferem não se deslocar, por vezes, meia dúzia de metros da porta de casa até ao ecoponto mais próximo para depositar os resíduos que produzem. E nesse incluem as caixas de cartão, o papel, as embalagens de plástico, as garrafas de vidro e as pilhas. Ao todo, 640 mil toneladas de lixo que podem chegar às 7 mil e 60 mil se somarmos os resíduos orgânicos, simplificando restos de comidas. O período anterior à Troika coincidiu com mais produção de resíduos, sobretudo impulsionada pelo consumo. Em 2009, foram produzidos 5.500 milhões de toneladas de resíduos a uma média de 520 kg por português. Daí em diante, foi sempre a descer até 2014, o primeiro ano em que se registou uma ligeira melhoria nos índices de consumo. O problema é que estamos a consumir muito mais do que aquilo que produzimos. Dados recentes da Associação Ambientalista, Quercus, indica que em Portugal era preciso mais dois planetas para alimentar o nosso estilo de vida. Em 190 países, a nossa pegada ecológica ocupa a posição 62. É já assim há 5 anos. Pois, esta é uma questão muito importante e que nós, quando ouvimos estes números, é que nos apercebemos da quantidade de lixo que nós produzimos diariamente, todos nós. Já agora gostava de saber, os meninos fazem esta separação dos lixos? Têm boa consciência ecológica, separam o plástico, o cartão e o vidro e vão colocá-lo no ecoponto, fazendo isso que tu dizes aí no texto, às vezes deslocando-nos um bocadinho mais para o ecoponto. Lá em casa, Francisca, sim? O meu pai até faz mesmo questão de fazer isso. Separar eu às vezes engano-me. Então o meu pai tipo diz, oh Francisca, tens que meter a reciclagem é lá no canto onde nós metemos a reciclagem. Isso não custa nada, é um hábito que se cria, não é? É. Muito bem. Inês, na tua casa, faz separação dos lixos? Sim, lá em casa temos assim uns ecopontozinhos coloridos para separar os lixos, depois temos umas coisinhas para os orgânicos e para os restos para os animais e assim, pronto. Muito bem. Sofia, lá em casa, como é? Sim, também faço a reciclagem e há quem diga que também a parte do lixo devia ser colocada nos jardins, mas como não é possível, faço só a parte da reciclagem e acho que é um hábito que toda a gente devia ter porque não é assim tão difícil. Daniel, como é lá em casa? Sim, fazemos a separação do lixo. Muito bem. Olha, e provavelmente a tua mãe ainda faz compostagem, ou seja, tudo que é lixo orgânico, em vez de deitar para o caixote do lixo, pode deitar num canto do teu quintal, onde inclusivamente pode produzir adubo que depois é útil para as hortícolas, não é verdade? Quem vive nas aldeias, quem tem um quintal ou uma pequena quinta, pode perfeitamente fazer isso. E estamos a evitar acumular lixo no contentor. Micael, como é lá em casa? Também faço a separação de lixo e mesmo na rua sempre que posso, que levo, por exemplo, um pacote de sumo na mão, uma garrafa de água, trato sempre de pôr realmente no sítio de vida. No sítio certo. Além disso, faço também a decompostagem. Tenho lá um caixotezinho de lixo próprio na parte de trás da casa, onde faço a decompostagem, onde vão restos de cascas de fruta, restos vegetais, e assim evita pôr mais lixo no ambiente, portanto, no caixote de lixo. E é uma forma também de tornar mais viável o ciclo da matéria orgânica, porque fica logo diretamente na terra. Muito bem. Além disso, ainda quanto ao estudo, alertar ali, que fala ali que nós não produzimos tanto como aquilo que consumimos, no entanto, também é verdade dizer que se calhar o nosso país não está a ser devidamente explorado, porque a nossa capacidade de produção já ainda pode ser elevada e assistimos se calhar à importação de muitos produtos do estrangeiro para benefício alimentar, podiam ser obtidos no nosso país, se não está é o nosso país ser devidamente rentabilizado para tal efeito. Basta olhar para a agricultura. Nós temos imensa terra inculta que podia ser produtiva, não é? E podíamos evitar, por exemplo, a importação de cereais, que há séculos que somos deficitários e, portanto, importamos sempre cereais que, como sabem, são caros. Micael, esta consciência ecológica que aqui temos falado, de as pessoas terem consciência que nós produzimos, estamos a poluir o ambiente porque produzimos lixo demasiado e lixo que depois leva imenso tempo a decompor na natureza, parece-te que a sociedade, os mais velhos, vocês aqui são bons exemplos, são gente nova, mas os mais velhos seguem esta ideia de, por exemplo, que é fundamental separar os lixos, contribuir para a reciclagem. Achas que a sociedade já assumiu como importante esta tarefa? Sim, toda a sociedade não, mas acho que vai haver um número crescente de pessoas que realmente se estão a converter à proteção do ambiente, nomeadamente com estas ações de separação do lixo, entre outras ações que podem realmente evitar a poluição e podem preservar o ambiente. Agora, é assim, cabe também a nós, jovens, ir dando essa cultura aos mais velhos, de ir incentivando à preservação do ambiente, à separação de lixos, lixos que possam ser tóxicos ou resíduos tóxicos também terem o tratamento adequado, para não haver, por exemplo, contaminação de recursos subterrâneos. Portanto, fica aqui o apelo às pessoas de todas as idades para realmente para despertarem para a consciência ecológica, mas também a nós jovens para incentivarmos os restantes a converterem-se a este modo de vida que, paralelo ao nosso, podemos realmente lutar pela preservação do ambiente e conservação do mesmo. Sem dúvida, também parece que as novas gerações estão mais alerta para isso, porque se calhar também já foram educadas nesse sentido. Parece-te que aqui a escola tem uma grande importância no meio, ou seja, parece-te que os jovens, quando ouvem na escola os seus professores, nomeadamente na área das ciências, falar destas temáticas, e elas fazem parte dos programas de ciências naturais, penso eu, que depois levam estas questões para casa e explicam aos pais e aos avós porque é que é importante, por exemplo, a separação dos lixos. Parece-te que a escola aqui tem um papel importante? Sim, parece-me que é bastante importante, principalmente na disciplina de ciências naturais, porque realmente é onde nós nos damos conta do dano causado pela nossa poluição, porque no dia-a-dia normal, e hoje em dia não são muito visíveis os efeitos da degradação do ambiente, nós nem nos apercebemos, e se calhar é isso que passa com as pessoas mais velhas, porque no tempo delas, em que elas estudaram, não se falava nesses problemas ambientais, que entretanto se vieram a agravar, e portanto não têm ainda essa consciência. Nós, realmente, na escola, somos educados cada vez mais para termos uma consciência ecológica mais desenvolvida. É realmente importante existir, falar nessas campanhas na escola, inclusive haver campanhas, cartazes que divulguem, e também um grande alerta por parte dos professores, porque somos nós que assim podemos ir para casa, e nomeadamente os mais novos, ter para dizerem aos avós e assim transmitirem essa consciência de que é preciso preservar o ambiente. E já agora deixar também aqui a minha dica, que acho que nas escolas devia haver alguns ecopontos para nós termos mais noção, porque aquilo que nós assistimos é, há imensos caixotes de lixo, é verdade, a nossa escola está até bem apedrejada de caixotes de lixo, no entanto são todos vulgares, e acho que seria importante haver nos espaços exteriores, nomeadamente porque no intervalo consomem-se produtos de vários tipos, pode ser uma embalagem de sumo que é cartão, pode ser um plástico que venha a envolver alguma coisa que já vai para outro setor, ou embora de forma mais incomum também objetos de vidro, e era realmente importante para os alunos terem também já essa cultura na escola de poderem separar, porque estamos dentro da sala de aula e incentivam-nos a separar, chegamos ao intervalo, que até seria bom pôr em prática aquilo por vezes os professores ensinaram, principalmente nos alunos mais jovens, e não nos é possível, e somos quase obrigados a colocar tudo num caixote de lixo comum. Portanto, fica aqui o meu apelo para que as escolas possam introduzir, não digam todos, não é necessário, mas um por outro é que é o ponto para os alunos poderem ter mais essa consciência e poderem praticar a ecologia. Isso mesmo que tu dizes, também é válido no nosso concelho. Por exemplo, eu sou de uma freguesia, Aldeia das 10, onde a maior parte das aldeias, penso que até todas, exceto a sede freguesia, é que tem o ecoponto. As aldeias mais pequenas não têm, o que leva a que as pessoas coloquem tudo no vulgar caixote do lixo, o que é péssimo, não é? É porque aí é mais difícil as pessoas estarem a fazer a separação, uma vez que sabem que têm que se deslocar, e as pessoas idosas nem sequer podem deslocar-se à aldeia mais próxima para colocar. Ainda não temos uma rede efetiva, total no concelho. E quem diz o nosso concelho, provavelmente nos outros. Há pouco estavas a falar das gerações mais velhas. A geração dos vossos avós, por exemplo, não produzia a quantidade de lixo que nós produzimos. Vocês basta falarem com eles para perceberem isso. Nós hoje, como somos muito consumidores de líquidos e sólidos que vêm em embalagens de plástico, plástico então vulgarizou-se imenso e altamente poluente, como vocês sabem, eles até dizem, às vezes as pessoas idosas até dizem, no nosso tempo nós não fazíamos lixo, porque de facto não havia também o consumismo que há nos nossos dias. Portanto, quem faz separação dos lixos apercebe-se, por exemplo, que no final de uma semana nós temos o recipiente dos plásticos completamente cheio, já não cabe lá nada, não é? E do vidro se calhar menos, mas o plástico enche rapidamente, porque há imensos produtos que vêm no plástico e, portanto, ter esta consciência é fundamental. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. E de seguida com uma notícia, desta vez com o Micael Nunes. Portugueses são dos melhores do mundo a formar executivo. Financial Times colocou duas faculdades entre as 50 melhores. As faculdades de Economia da Universidade Católica Portuguesa e da Universidade Nova de Lisboa estão entre as 50 melhores do mundo, segundo o ranking de programas de formação de executivos do jornal britânico Financial Times, divulgado nesta segunda-feira. No ranking, que combina os dois tipos de formações analisadas, os programas abertos e os programas feitos à medida de empresas, a Católica Lisbon School of Business and Economics surge no 43º lugar, com a nova School of Business and Economics a encerrar a tabela das 50 melhores escolas de economia. Numa análise apenas aos programas de formação abertos, surge ainda outra faculdade portuguesa, a Faculdade de Economia da Universidade do Porto. A Porto Business School ocupa a 69ª posição na classificação deste tipo de programa. Em comunicado, a Faculdade de Economia da Universidade Católica Portuguesa destaca que integra a lista das 50 melhores escolas de economia de Financial Times pelo 11º ano consecutivo e que, numa perspectiva exclusivamente europeia, está entre as 20 melhores, sendo também uma das 10 mais internacionais da Europa. A faculdade destaca as parcerias estabelecidas entre a Católica Lisbon School e instituições internacionais como o Massachusetts Institute of Technology, na região de Boston, nos Estados Unidos, ou a Universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh, também nos Estados Unidos. A lista combina os resultados nos dois tipos de programa de formação de executivos colocam este ano em primeiro lugar a espanhola IESE Business School, à qual se segue a suíça IMD, a norte-americana Harvard Business School e, empatadas, a britânica London Business School e a Center for Creative Leadership, uma escola que resulta da parceria entre quatro países, Estados Unidos da América, Bélgica, Singapura e Rússia. O ranking analisa as instituições de ensino a partir da informação recolhida junto de alunos e direções das escolas. Aos alunos é pedido que pontuem os programas de formação de executivos em critérios como preparação, concepção de discursos, métodos e materiais de ensino, objetivos atingidos e condições das instalações das escolas, entre outros. As escolas fornecem informações sobre o total de mulheres inscritas nas formações, o número de estudantes internacionais, crescimento e parcerias com outras instituições, entre outros aspectos. Muito bem, bom sinal. Temos universidades portuguesas que formam excelentes executivos dos melhores do mundo. Portanto, meninos, estejam alerta quando ingressarem no ensino superior, temos das melhores universidades. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com o Mundo Automóvel e com o Miquel Nunes. Com a notícia de que Volkswagen reforça a aposta no gás natural. A Volkswagen aproveitou o Simpósio de Motores de Viena deste ano para mostrar algumas das suas soluções de propulsão do futuro. Além do reforço da eletrificação, que vai desde os híbridos convencionais aos modelos 100% elétricos, cujos protótipos têm sido vistos nos últimos grandes salões mundiais, o grupo alemão apresentou um modo coasting, velejar, para o novo Golf 2.0 TSI Blue Motion com caixa DSG. Permite desligar completamente o motor no processo. Destaca ainda para o aumento de potência do novo e-Golf, que no facelift beneficiará de mais 20 cavalos e 20 Nm. Além de 110 km de autonomia adicional para um total de 300 cavalos. Mas a principal novidade é um motor 1.0 CNG, ou seja, a gás natural. Motor esse que é um motor turbo de 3 cilindros, uma vez que tem baixos níveis de emissões e que o gás natural é mais em conta, a marca acredita que este motor poderá substituir os diesel mais pequenos a longo prazo. Os alemães pretendem que haja um posto de abastecimento de CNG a cada 50 km. Recorde-se que a Volkswagen já comercializa alguns modelos a gás natural, nomeadamente o Golf TGI, em alguns países onde este combustível tem uma rede de abastecimento mais disseminada. A Volkswagen confirmou ainda que o motor EA189 diesel tem uma nova homologação Euro 6 para todas as versões considerada 1600 e 2000. Em virtude disso, estes motores continuarão a ser aposta em modelos da gama média e superior do grupo. O responsável pelo desenvolvimento de motores da Volkswagen, Friedrich Eichler, reaproveitou a ocasião para esclarecer que os motores de combustão interna estão para ficar por muitos anos. Atualmente, os modelos completamente ou parcialmente elétricos representam apenas 3% das vendas da Volkswagen, sendo que em Wolfsburg as estimativas apontam para que esse valor alcance os 45% em 2025, ou seja, 25% em elétricos e 20% em carros híbridos. Muito bem, boas notícias da Volkswagen. E agora temos campeonatos, notícias de campeonatos, porque eles estão por aí, agora em grande intensidade, no mês de maio, não é assim, Miquel? É verdade, e depois de uma ausência de cerca de 3 semanas minhas aqui da rubrica Desporto Automóvel, eis que agora há várias notícias para pôr realmente em dia, porque por lá por estarmos fora temos de estar na mesma conta tudo o que se vai passando no mundo automóvel. A primeira prende-se com a WRC, sendo que Nouville venceu na Argentina por menos de um segundo. Num final dramático da prova que antecedeu o Rally de Portugal, o piloto da Hyundai levou a melhor face a Elfyn Evans, da M-Sport, por escassos 0,7 segundos. Thierry Neuville venceu o Rally da Argentina. O piloto da Hyundai conseguiu este suado triunfo nos momentos finais da última etapa, para a qual Elfyn Evans, da M-Sport, partiu com 0,6 segundos de vantagem. Um pequeno erro de Evans permitiu ao belga concluir a prova em 0,7 segundos na frente. O Tenek, da M-Sport, completou o pódio a 30 segundos do vencedor. O líder do campeonato, Sebastian Ogier, também ele da M-Sport, concluiu a prova em quarto. Em 45 anos, a WRC, apenas por duas ocasiões numa ronda, ficou decidida por uma margem tão pequena. Agora, dando conta aos nossos ouvintes das posições gerais, temos Sebastian Ogier em primeiro com 102 pontos, seguindo de Latvala com 86 pontos e em terceiro Thierry Neuville com 84 pontos. Falando agora da agenda da WRC, a relembrar os nossos ouvintes que temos um WRC especial no fim de semana que agora aí vem, dado que é o WRC que passa por Portugal, ou seja, o Rally de Portugal que costuma desenrolar-se no norte de Portugal. Portanto, se tivermos aqui ouvintes que gostem de realmente do WRC, desta variante do desporto automóvel e possam ir assistir, fazem muito bem, e dado que já temos aqui a acompanhar ao longo de todo o ano a situação do WRC, é uma mais-valia para os ouvintes irem então, portanto, assistir ao Rally de Portugal. Quanto ao campeonato de Fórmula 1, já decorreram, entretanto, dois grandes picos. O primeiro grande pico foi da Rússia, em que Bottas bateu a dupla da Ferrari. No Grande Prix da Rússia, depois de um excelente arranque, o piloto da Mercedes conquistou a sua primeira vitória no Mundial de Fórmula 1, que resistiu à pressão de Vettel, da Ferrari, que ficou em segundo lugar. Já o seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton, terminou a prova em quarto lugar. O Grande Prix que veio a seguir foi o Grande Prix de Espanha, que foi neste passado fim de semana, de 13 a 14 de maio, em que Hamilton venceu. Ou seja, Lewis Hamilton derrotou Sebastian Vettel num emocionante Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1, disputado em Barcelona. Na sua 55ª vitória na competição, o britânico saiu da pole position, mas teve um mau início de corrida. Contudo, graças a uma boa estratégia, à 43ª volta, o piloto da Mercedes conseguiu recuperar a liderança e resistiu à pressão do experiente rival da Ferrari, que ficou a escassos 3,49 segundos. Com este resultado, Sebastian Vettel mantém-se no comando do Mundial de Fórmula 1, com 6 pontos de vantagem face a Hamilton. O vencedor da prova anterior, Valtteri Bottas, teve de desistir devido a uma avaria no motor, pelo que não aparece aqui na classificação. No último lugar do pódio, ou seja, em terceiro lugar, ficou ainda Daniel Ricciardo, da Red Bull, a 1 minuto e 15 segundos do vencedor. De relembrar aos nossos ouvintes que, quanto à Fórmula 1, a próxima prova disputar-se-á no fim de semana de 25 a 28 de maio no Mónaco, no famoso Grande Prix de Mónaco. E nós cá estaremos para relatar os acontecimentos, tanto do Rally de Portugal já de antes mencionado, que, salvo erro, vai na sua 50ª edição em Portugal, ou seja, é o Rally de Portugal número 50, uma data assinalável, bodas de ouro do nosso Rally de Portugal, e também as notícias quanto ao Grande Prix de Mónaco de Fórmula 1 que vai decorrer. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com o Daniel Pereira, que vai fazer uma análise do final do Campeonato Nacional de Futebol e também vai falar de um abençoado dia 13 de maio que nós tivemos cá por Portugal. Não é assim, Daniel? Então, balanço do campeonato. Este fim de semana tivemos uma boa surpresa para alguns, má surpresa para outros, que foi o tetracampeonato do Sport Lisboa-Benfica. Portanto, os vermelhos ficaram contentes, os azuis e os verdes menos. Mas a vez deles também chegará. Ainda assim, nós no próximo ano, Daniel, estaremos a comemorar o Penta. Verdade? Se Deus quiser. Muito bem. E se os jogadores assim trabalharem para isso? Muito bem. A ti, que é que dizes mais do campeonato? Como é que correu? Achas que correu bem? A primeira divisão esteve bem? Fizemos uma boa época. Sim. Mas estás a falar só do Benfica. Mas estou a falar no geral. O campeonato, como é que tu achas que correu? Outro dia estiveste a contar aí umas situações pouco desagradáveis entre claques. Agora, alguns insultos, não foi? Essas partes, felizmente, acalmaram. Já melhoraram. E agora foi festa, não é? Este fim de semana passado foi festa. Foi festa porque o dia 13 de maio, sábado passado, foi um dia de festa em Portugal. Sim. Foi, parece que, o dia dos três F's. Fátima, futebol e festival. Então foi um acontecimento, foi um tripartido acontecimento. Sim. Importante, não foi? O que é que queres dizer sobre esse dia? Foi dia de grandes emoções. Também tivemos a visita. Sua Santidade, o Papa Francisco I, que é um Papa notável, que como já todos percebemos. Papa, como nós costumamos dizer, o Papa do povo. Exatamente. Um homem que está próximo dos pobres e do povo. Que a Igreja deve estar próximo dos mais humildes. Próxima do povo. E ele também demonstra isso. Muito bem, nas suas atitudes. Nas suas várias atitudes. Nos seus atos. Muito bem. Aliás, não é por acaso que ele escolheu o nome de Francisco. Ele quis ser o seguidor de Francisco de Assis, que foi pobre. E também tivemos a canonização dos pastorinhos de Fátima, exatamente. Para os crentes, um grande acontecimento, porque se fazem 100 anos. Foi essa a razão que levou a vinda do Papa, que canonizou os pastorinhos. Temos mais dois santos para a Igreja Católica. Sim, senhor. Uhum. Depois o outro grande acontecimento foi o tetracampeonato para o Benfica. Houve festa rija em Oliveira do Hospital, em Lisboa, na Rotunda do Marquês. E por este mundo fora que respira vermelho e que respira Benfica, não é verdade? Exatamente. Da qual nós fazemos parte, não é, Daniel? Pois claro, aqui no estúdio nem por isso. Parece que há por aqui muita gente verde e muita gente azul. Ok? E depois, a finalizar o dia, tivemos mais uma grande surpresa. O Festival da Eurovisão Ucrânia. É verdade, que nós limpámos assim de uma forma soberba. Com 758 pontos. Quanto a isso, o nosso... Foi um efeito histórico. Foi um efeito histórico. O nosso país... Nunca tinha ganho, nem lá estava próximo. E até toda a gente dizia... E até toda a gente dizia que ganhar a Eurovisão era impossível para os portugueses. E afinal, as utopias concretizam-se. Conseguimos provar o contrário. Exatamente. Aliás, hoje o nosso João vai, obviamente, exaltar este momento, que é histórico para Portugal e para a música portuguesa, porque esta vitória do Salvador Sobral na Eurovisão é a vitória da música. E é da música com qualidade, com boa letra, com boa música, com excelente interpretação. E ele chamou a atenção, e o João vai referir isso com toda a certeza, ele fez aquela referência de que a música que nós ouvimos muitas vezes em Portugal, e não só, também na Eurovisão, é música de plástico, é música de fast food, é música que hoje é sucesso, mas que amanhã ninguém lembra, porque ela não é de qualidade. E, portanto, ainda bem que uma boa letra, uma boa música e uma excelente interpretação ganhou o Eurofestival. E toda a Eurovisão e toda a Europa, e parece que o mundo está a render à música de Salvador Sobral. E relembrando que a letra da música foi escrita pela própria irmã. Exatamente, que é uma excelente compositora, para além também de uma excelente cantora. Portanto, estamos todos de parabéns, não é? Sim. Os católicos, os amantes do futebol, particularmente os benfiquistas, e os amantes da música. Muito bem. Rádio Boa Nova. Espetacular. Salvador Sobral, que venceu o Festival da Eurovisão, um feito inédito para Portugal, apelou à mudança. Vivemos num mundo de música descartável, de música fast food, sem qualquer conteúdo. Isto pode ser uma vitória da música, das pessoas que fazem música, que de facto significa alguma coisa. A música não é fogo de artifício, é sentimento. Vamos tentar mudar isto. É a altura de trazer a música de volta, que é o que verdadeiramente interessa. O importante é continuar a fazer música, mas sinto que é um bom passo que as pessoas tenham gostado desta música. Tem tanto conteúdo emocional, lírico, melódico, acho que isto pode ajudar de alguma maneira, se calhar, até nos anos próximos a Europa a trazer músicas com um bocadinho mais de significado a todos os níveis. Questionado sobre se esta vitória significa entrada de cantor na história, Sobral disse não querer pensar nisso, recordando a digressão que tem agendada para os próximos meses, com concertos a partir do próximo sábado. A minha irmã tem um talento incrível, nunca duvidei, e agora toda a Europa pode ver que qualquer canção que ela faça à Europa fica tocada. Disse ainda Salvador Sobral no elogio à irmã. Amar pelos dois obteve 758 pontos na votação combinada dos júris nacionais e do público na final do festival disputado por 26 países em Kiev, na Ucrânia. Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois. Ficamos com a rubrica Nós e os Animais e Inês Brás. Foram recuperados 69 animais maltratados em Setúbal. A residência da Moita, Setúbal, já tinha sido referenciada por ser um local de acumulação de animais de companhia, sem ter condições para isso. A investigação foi dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal da Moita. Foram recuperados de uma residência em Alhos Vedros, na Moita, 47 cães, 25 gatos e uma ave da espécie Garrulus glandarius, gaio comum, por falta de condições e maus-tratos. Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Proteção de Animais do Montijo, resgatou os 69, esta terça-feira, dia 9 de maio. Foi realizado um mandado de busca domiciliário, dirigido pela secção do Departamento de Investigação e Ação Penal da Moita, à residência e aos seus anexos, que já eram referenciados por serem locais de acumulação de animais de companhia e alvo de denúncias. Apesar de terem existido algumas ações de fiscalização à casa, as condições de bem-estar animal, salubridade pública e, eventualmente, maus-tratos, agravaram-se nos últimos tempos, adianta a GNR em comunicado. Todos os animais realizaram um exame médico veterinário. Os 68 de companhia foram encaminhados para o Centro de Recolha Oficial do Barreiro e Moita, para acolhimento e assistência médico-veterinária, ficando à guarda deste centro até que sejam encaminhados por decisão judicial para posterior adoção. O gaio comum foi entregue na Reserva Natural do Estuário do Tejo, em Alcochete, Setúbal. Neste momento, a mulher que tinha à sua guarda estes animais ficou com o que a lei lhe permite, 6 cães, explica o chefe da secção do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente de Setúbal, José Vieira. Segundo o Tenente-Coronel, está a decorrer um processo de crime e o inquérito está em fase de instrução. Agora, o Ministério Público pode arquivar ou suspender o processo ou fazer a acusação. A recuperação dos animais resultou de uma ação conjunta entre a GNR, a Autoridade Veterinária Municipal do Montijo, apoiada pelos médicos veterinários do Barreiro e da Moita e pela Associação de Municípios do Barreiro e da Moita, uma técnica de saúde ambiental e uma psicóloga da Câmara Municipal. Os militares do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais do Posto Territorial da Moita e da Seção de Programas Especiais do Destacamento Territorial do Montijo também contribuíram para o resultado desta ação. Pois, mais um caso lamentável, porque eu ainda não entendi porque é que as pessoas acumulam animais de companhia quando não têm condições para os ter. Porque temos, obviamente, que ter condições para ter animais. E neste caso os animais estavam a ser maltratados, provavelmente nem estavam a ser bem alimentados. Por isso é que, Inês, nós estamos sempre a chamar a atenção que... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Infelizmente, muita gente se continua a esquecer disso. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com Jovens Atentos e com a Bárbara Coquim. Esta semana, em Jovens Atentos, destaco que os alunos portugueses arrecadam medalha de prata nas Olimpíadas da Ciência. Uma equipa de alunos do ensino secundário ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas da Ciência da União Europeia, em Copenhaga, na Dinamarca, revelou o Ministério da Educação em comunicado. Esta foi a 15ª edição das Olimpíadas da Ciência e contou com a participação de 2 equipas portuguesas. A equipa vencedora é constituída pelos alunos Diogo Miguel Rodrigues, da Escola Secundária e do 3º Ciclo do Castelo de Maia, o João Miguel Sousa, do Colégio Pedro Arrupa, em Sacavém, e Marco António Ribeiro, do Externato Delfim Ferreira, em Vila Nova de Famalicão, que alcançaram o lugar de topo nesta competição. O resultado dos alunos é motivo de orgulho e o reflexo de muito empenho e de muito trabalho de todos os envolvidos, que o Ministério da Educação felicita. Portugal participou pela 9ª vez nesta competição, que em 2017 contou com a participação de 25 países e que tem por objetivo estimular a escolha de carreiras científicas, desenvolver talentos, proporcionar troca de experiências e contactos entre estudantes que podem vir a participar nas Olimpíadas Internacionais da Ciência, bem como comparar o currículo e a perspectiva de ensino das ciências entre os Estados-membros da União Europeia.

to black again. Wearing over our heads, but somehow we make it back again. Water so deep, how do we breathe? How do we climb? Don't we stay in this mess, this beautiful mess tonight? And we don't have a thing to lose, no matter what they say or do. I don't want nothing more. Our love is untouchable. Even in the line of fire, when everything is on the wire, we hold up again. Ficamos agora com a política e com a Bárbara Coquim. A economia portuguesa acelera-se ao ritmo mais forte da década. O PIB cresceu 1% no primeiro trimestre do ano, passando a variação homóloga de 2% para 2,8%. As exportações deram maior contributo para a aceleração da economia. A economia portuguesa reforçou o ritmo forte iniciado na segunda metade do ano passado e cresceu 1% durante o primeiro trimestre de 2017, fazendo subir a variação do PIB de 2% para 2,8%. Este é o resultado mais positivo desde o quarto trimestre de 2007, período em que o crescimento homólogo foi igualmente de 2,8%. Para encontrar um valor mais alto, é necessário recuar até o final do ano 2000. De acordo com a primeira estimativa para os números do PIB, divulgada recentemente pelo Instituto Nacional de Estatísticas, Portugal superou nos primeiros três meses do ano as taxas de crescimento trimestrais em cadeia, que já tinha conseguido apresentar desde junho do ano passado. Nos dois últimos trimestres de 2016, a economia tinha crescido em cadeia a uma taxa de 0,9% e 0,7%, respectivamente. Agora apresentou uma variação do PIB de 1%. Quando a comparação é feita com o período homólogo do ano passado, o que se observa é a continuação da aceleração do PIB. Depois de se ficar por uma taxa de variação homóloga de 0,9% na primeira metade de 2016, a subida deste indicador tem vindo a ser conseguida de forma muito rápida, tendo-se passado para 1,7% no terceiro trimestre do ano passado, 2% no quarto trimestre e 2,8% agora, no arranque de 2017. Com este resultado, as perspectivas de cumprimento da meta de crescimento de 1,8% no total deste ano, feitas pelo Governo, reforçam-se. A Comissão Europeia avançou recentemente com uma previsão de crescimento em 2017 também de 1,8%, mas apontava para um crescimento de apenas 0,4% no primeiro trimestre, com uma variação de 2,2%. Na estimativa rápida agora divulgada, o INE não apresenta ainda os dados relativos às diversas componentes do PIB. No entanto, deixa já pistas bastante claras para que se perceba o que é que pode explicar a continuação da aceleração da economia no início do ano. O principal motor do crescimento mais rápido está, nesta fase, nas exportações. O Instituto Nacional de Estatísticas afirma que, tanto na variação do PIB em cadeia como na variação homóloga, o contributo da procura externa líquida, exportações menos importações, passou de negativo para positivo, o que reflete a aceleração em volume mais acentuada das exportações de bens e de serviços do que das importações de bens e serviços. Os indicadores do comércio internacional de bens têm vindo a apontar para taxas de crescimento das exportações expressivas, mas é nas exportações de serviços, nomeadamente de turismo, que os resultados mais impressionantes têm vindo a ser obtidos. Em sentido contrário, o contributo da procura interna, embora mantendo-se positivo, diminuiu, tanto para a variação em cadeia como para a variação homóloga do PIB. Quando se compara o resultado do primeiro trimestre de 2017 com o de igual período do ano passado, o INE diz que se verifica uma desaceleração do consumo privado e uma aceleração do investimento. Já em comparação com o trimestre imediatamente anterior, registra-se uma diminuição do contributo do investimento, embora este se mantenha ainda positivo. Boas notícias para a nossa economia, até que enfim, não é? Andávamos aqui há anos a carpir que no estado em que estávamos, desde os tempos da Troika, finalmente temos a economia a crescer, temos o desemprego a diminuir, temos o déficit a diminuir, portanto esperemos que estes bons sinais sejam um bom prenúncio para o futuro, para o nosso futuro próximo e para o nosso futuro longínquo, e que sejamos mais produtivos, como diz o Micael, que bem precisamos. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a sugestão de leitura da Sofia Pereira. Esta semana venho sugerir um livro de Mia Couto. Mia Couto nasceu na Beira, Moçambique, em 1955. Foi jornalista e professor e é, atualmente, biólogo e escritor. Está traduzido em diversas línguas. Entre outros prémios e distinções, de que se destaca a nomeação por um júri criado para o efeito pela Feira Internacional do Livro do Zimbábue de Terra Sonâmbula como um dos 12 melhores livros africanos do século XX. Foi galardoado pelo conjunto da sua já vasta obra, com o prémio Virgílio Ferreira, 1999, e com o prémio União Latina de Literaturas Românicas, 2007. Ainda em 2007, Mia foi distinguido com o prémio Passo Fundo Safari e Bourbon de Literatura pelo seu romance O Outro Pé da Sereia. Jesusalém foi considerado um dos 20 livros de ficção mais importantes da rentrée literária francesa por um júri da estação radiofónica France Culture. Em 2011, venceu o prémio Eduardo Lourenço, que se destina a premiar o forte contributo de Mia Couto para o desenvolvimento da língua portuguesa. Em 2013, foi galardoado com o prémio Camões. Hoje sugiro que leia a sua obra Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. Um jovem estudante universitário regressa à sua ilha natal para participar no funeral do seu avô Mariano. Enquanto aguarda pela cerimónia, ele é testemunha de estranhas visitações na forma de pessoas e de cartas que lhe chegam do outro lado do mundo. São relações do universo dominado por uma espiritualidade que ele vai reaprendendo. À medida que se apercebe desse universo frágil e ameaçado, ele redescobre uma outra história para a sua própria vida e para a da sua terra. A pretexto do relato das extraordinárias peripécias que rodeiam o funeral, este romance de Mia Couto traduz, de uma forma a um tempo irónica e profundamente poética, a situação de conflito vivida por uma elite ambiciosa e culturalmente distanciada da maioria rural. Uma vez mais, a escrita de Mia Couto leva-nos para uma zona de fronteira entre diferentes racionalidades, onde percepções diversas do mundo se confrontam, dando conta do mosaico de culturas que é o seu país e das mudanças profundas que atravessa. Muito bem, ótima sugestão. Mia Couto é sempre uma ótima sugestão. Rádio Boa Nova. Passamos agora às notícias do agrupamento de Escolas da Liberdade Hospital. Sessão Nacional do Parlamento Jovens Secundário. Depois de terem sido realizadas as sessões escolares e distritais, nos dias 8 e 9 de maio teve lugar em Lisboa, na Assembleia da República, a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, do Ensino Secundário, subordinada ao tema 40 anos da Constituição da República Portuguesa e do Poder Autárquico. A Constituição que temos, a Constituição que queremos, desafios ao poder local. Nelas estiveram presentes 130 jovens deputados que chegaram aqui depois de provarem a sua qualidade nas sessões escolares e distritais e que eram oriundos de 65 escolas que representavam 22 círculos eleitorais, 20 do continente e das regiões autónomas, um da Europa e um de fora da Europa. Estiveram também presentes 54 jovens jornalistas provenientes de 20 círculos eleitorais. Mais uma vez, o Agrupamento de Escolas da Liberdade Hospital esteve representado ao mais alto nível, uma vez que os alunos Micael Nunes e João Duarte foram juntamente com os alunos do Agrupamento de Escolas de Arganil e da Escola Secundária Dona Maria, de Coimbra, os representantes do Círculo Eleitoral de Coimbra. Os jovens foram recebidos pelo Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, pelo Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha, pelo Coordenador do Trabalho do Parlamento dos Jovens, Pedro Pimpão, e por deputados dos diversos grupos parlamentares. No final de dois dias de intenso e entusiasmado trabalho, foi elaborado o projeto de recomendação final, que contém 10 medidas que os jovens deputados propõem que sejam adotadas pela Assembleia da República. Da Escola Secundária André Gonçalves, que acompanhou a atividade na função de jornalista, vai ainda elaborar uma reportagem sobre os trabalhos desenvolvidos a fim de concorrer ao Prémio Reportagem. Esta foi mais uma atividade muito enriquecedora, contribuiu certamente para um conhecimento profundo do sistema político e eleitoral português e para a construção de uma cidadania ativa e responsável de todos os intervenientes. Ora, nós, como já é hábito, temos em estúdio alguém que fez parte deste grupo, o Micael Nunes, e portanto ninguém melhor do que ele nos pode dizer, ele já é a segunda vez que vai à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, o ano passado na qualidade de jornalista, este ano na qualidade de deputado. Que experiência é esta? O que é que se ganhou aqui? Sentes-te motivado a passar a mensagem aos teus colegas dos anos seguintes sobre esta atividade? Na minha opinião, acho que a experiência do Parlamento Jovem realmente é das melhores iniciativas que o Parlamento tem para os jovens. Primeiro porque aproxima os jovens da política. Hoje em dia assistimos no nosso país que os jovens estão bastante herdados à política. Além de estarem herdados à participação política, nem sequer têm conhecimento da mesma. Vivem totalmente na ignorância relativamente à política, muitos deles. E isso é realmente perigoso, porque quando assisto a isso em jovens da minha idade, que estão agora a completar 18 anos e vão, por exemplo, nas eleições de outubro votar pela primeira vez. E é assim, um país só pode ter pessoas no poder, não é? Que saibam realmente, ou em cargos importantes, que saibam desempenhar corretas funções, se houver um voto consciente, que saiba analisar os candidatos e que possa votar em consciência. Além de trazer realmente os jovens para a política e de os incentivar, é também excelente porque dá-nos a nós jovens, permite-nos contactar com pessoas de todo o país e até de fora da Europa, mas nomeadamente oriundas de vários pontos do país, nomeadamente das regiões autónomas. Nós conseguimos, interdialogando com esses jovens, a percebermos das diferenças que há da zona onde nós vivemos para a zona onde eles vivem, diferença em termos políticos, em termos económicos. Acho que dá-nos uma grande consciência daquilo que se passa no nosso país nos vários pontos, e é importante esta troca de opiniões entre jovens e conhecimentos que se travam, que são realmente importantes. Depois também é o facto de abrir realmente a Assembleia da República, porque para jovens que estejam indecisos, são de seguir alguma coisa ligada à carreira de direito ou de exercer, um dia vir a exercer como deputado ou assim, é bastante importante porque dá-nos outra consciência de como é realmente a vida de um deputado e tudo o que se envolve na Assembleia da República. Além do mais, o contacto com os deputados, como nós tivemos, acaba por ser também importante. E, para finalizar, outra das medidas que eu acho que é importante reforçar, que este Parlamento de Jovens incentiva, e bem, é realmente os jovens serem ouvidos na política. Ou seja, nós, 130 deputados, já estivemos, podemos transmitir aquelas que são as nossas preocupações ou as nossas ideias quanto à política que está a ser neste momento exercida no país, ou quanto àquilo que nós gostaríamos de mudar. Este ano, até relativamente ao tema a Constituição, cujo slogan era mesmo a que temos, a que queremos, isso notou-se bastante. Ou seja, é bom também para os políticos, que depois irão analisar o nosso projeto de recomendação, toda a Assembleia da República irá analisar, é bom também terem, chegar a perspectiva dos mais jovens, aquela que podem estar de acordo ou não, mas que é a perspectiva dos mais jovens quanto à política. E acho que é bastante importante darem essa voz aos jovens, permitirem-nos dar a nossa opinião e aquilo que nós sentimos realmente relativamente à política que está a ser praticada. E eu, por acaso, fiquei bastante, bastante agradado, porque a seguir, no dia após o Parlamento de Jovens, houve um debate quinzenal e ver a deputada do PEV e Luísa Apolónia relembrar algumas coisas que nós tínhamos falado com ela, nomeadamente a preocupação que foi expressa por alguns jovens, tanto nós do Distrito de Coimbra como de Guarda ou de Vila Real, a preocupação com a desertificação do interior, com as assimetrias. E é realmente gratificante para nós jovens ver que nós vamos lá e que tudo aquilo é tido em conta e os deputados realmente assumem aquilo que nós lhes dizemos e preocupam-se com o que nós lhes transmitimos, de maneira a chegar à Assembleia da República como fez aquela deputada. E acho que isso para mim foi um grande incentivo. Tenho pena que para onde já não poderei participar porque já estarei no ensino superior, em princípio. No entanto, deixo esse apelo aos jovens porque é realmente uma dimensão grande que toma quando se chega à fase nacional e uma dimensão bastante importante para a política. Por vezes nós não tomamos consciência disso, mas este programa é levado muito a sério por os deputados que nele participam e por toda a Assembleia da República. Portanto, é importante darmos realmente voz aos jovens e nós, se queremos transmitir as nossas preocupações e as nossas ideologias, não é no café que o fazemos ou só apenas entre jovens. Se temos a oportunidade de haver um programa destes, que tem uma participação gratuita, em que só temos que apostar com o nosso desempenho e com o nosso empenho, é realmente importante participar. Deixo aqui um incentivo para todos os alunos, para onde participem e representem as regiões do interior, representem a nossa escola, lá na Assembleia da República, porque realmente é importante esta participação ativa de jovens na política. Muito bem, falaste muito bem. De facto, eu estou também há muitos anos com o Clube Europeu ligado ao Parlamento dos Jovens, também me parece que é um programa muito interessante. Nós temos uma participação muito ativa desde há muitos anos. Temos sido das escolas que mais vezes ganhámos a sessão distrital e temos ido representar, quer no ensino básico, quer no ensino secundário, o Distrito de Coimbra, e também me parece que sim, que é uma atividade que desenvolve muitas capacidades e nos jovens, a capacidade de argumentação, a capacidade de estar em público, a capacidade de comunicação,